Tango tem táxi livre, reporte confirmado, autorizado, táxi alinhar e decolar da 17, uma centena meia dúzia, nós recursos fora do solo, hotel Lima Tango. Matango decolada, o 5-1, corredor Axé, controle 119-8 até a volta, hotel Limatango. Corredor Axé, 119-8 até a volta, Limatango, grato. Controle Salvador, muito boa noite, é o hotel Limatango. Limatango, boa noite, 500 pés de litoral. Alpha 083, clear ILS final approach, report stop shuttle collision course. Radway clear for approach, and call you back from final approach, Europe 03. Plan 3600, voo Iduna para o localizador, ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, banda Duna 3600. Objeto 5837, reduza para 220 nós. Reduzindo web 5837. Pode prosseguir a descida para 2000, então 3600. Autorizado. Autorizado 2000, 3600. O Webjet 5716 reduza para 200 nós. Reduzindo para 200057, 16. Web 5837, desça para 3.000 pés. 3.5837. Turning final, Europa 083. Posso localize course? On final course, we are intercepting, localizer, runway 10. Clear. Web 5837, sobre vetor, vai manter a proa limitada ao localizador. Tendo proa limite ao lote Web 5837. Web 5716, desce para 4000 pés, sobre vetor, mantém a proa limite ao lote. 4000, vetor, limite ao lote Web 5716. Controle Salvador, o Papatango, Antônio Matango, chegou até. Vetor zero grupo e vai retornar pelo litoral mantendo 510. Tomara Grande Pitaçu. Tropa Z83, call tower frequency 118.6. Wind tower 118.6, boa noite. Salvador Tower, boa noite, Europa 083. Fully established, ILS runway 10. Tropa Zulu 3, boa noite. I have the side clear to land runway 10, wind is 110 degrees, 07 knots, Tropa Zulu 3. We are clear to land, runway 10, Europa 083. Yes. Com 837, desça para 2000 pés. 2000, aguarde no produzir. Aguarde vetor para o ILS. Aguarde. Controle Salvador, está passando o Telematão, livrou o pessoal sul, já está tomando de Itapuã. Retornando para Salvador, para o litoral. Chame a torre 18.6. 5837, curva à esquerda para 130, reporte localizador. Esquerda 130 para o lote Web 5837. Não, vou estar em Matango, retornando para Salvador, já próximo a Itapuã, visual com campo, visual com tráfego na curva final, sendo autorizado para o Pátio 4. Ok, fará espera sobre o farol de Itapuã. Tem uma sequência de 4 tráfegos no LS para pouso não no zero, ok? Espera sobre o farol aguardando para aproximação e pouso Pátio 4, hotel Matango. Afirmativo, espera em Itapuã, hotel Matango. Eita, tem o tráfego no Tiquez e no visual. Então nesta proa o 5716 intercepta o localizador. Afirmativo, autorizado descida para 2000 pés com 1014. 2014, 7. Informaria, pista livre, 110 graus com 8 nós, 3600. Sim, vai guardar 3600. On the ground at 59, take the first right and taxi by Alpha, Juliet, gate number 10, Tropa 083. Last to the right, Alpha, Juliet, say again, gate please. Gate 10, Tropa 083. Report to where we vacate to the Tropa 083. Do you want the registration? Maintain this vehicle sent to the apron, Europa 083. Report runway vacated. Alright, call the back, runway vacated, Europa 083. 3600, continue a aproximação, tráfego vai livrar na última lá na cabeceira 28, uma centena 629, enfermaria está livre. Negativo, aguardando 3600, obrigado. Comandou, boa noite, WebJet 5837, curso localizador, observa o tráfego à frente. Ok, visual com seu tráfego, continue a aproximação, uma centena com 629, WebJet 5837. 37. Bravo e Paquete, Europa 083. Roger. Fultan 3600, livre pouso no zero, uma centena 629. Livre pouso no zero, 3600. Salvador Web 57 1 no 6, já está abaixado o trabalho. 57 no 6, avistado. Continue em aproximação, agora é o número 3 para pouso. Uma centena com 629, 57 no 6. Aguardando liberação para pouso, 57 no 6. Solo 02, reporte livrando a pista 3600. Reporta livrando 3600. Livrou o TAN 3600. Tem condições de taxar à frente da Europa? Afirmo. Agiliza então, tem táxi livre, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3600. Web 5837, livre pouso 10, vento de 110 graus, 629, 5837. 37, livre com 3 checar. Matango visual com o último aí na final do 10, próximo ao marcador externo. Visual da aeronave, está no nosso próximo. Ok, após a passagem deles, eu passando a cauda, prosseguindo direto para o pátio 4 após o referido tráfego. Até o Limatango. Afirmativo, após o tráfego para a retaguarda, o Limatango. Visual com o tráfego. Cuido 37 no solo 04, libera a direita e táxi para o pátio 3. Alfa, aqui o pátio 3, fica atento ao sinalizador naquele pátio 5837. Direita para o pátio 3, atento ao sinalizador até lá na 6. Boa noite. Boa, obrigado. No meia, livre pouso no zero, vento de 110 graus com 7 nós, 57 no meia. 57 no meio, livre pouso. Limatango acuse no solo, vento uma centena com 8 nós, hotel Limatango, parte 4. Uma centena com 8, acusará no solo, Limatango. Lábio 57 no meia, solo 07, libere a direita, Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador, 57 no meia. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador, 57 no meia. Boa noite. Boa noite. Solo aos 08, hotel Limatango, uma boa noite. 08, boa noite. Nada. 71805. Boa noite, chegou 1805, via mar e desça 2 mil pés, ajuste 013, reporte o localizador que está dessa. Via mar, 2 mil pés, reportará o localizador, 1805. Salvador, boa noite, gol 1020, informação alta. Boa noite, gol 1020, via Mari, desça 3 mil pés, ajustado 1013, reporte localizador, que está dessa. 3 mil, pode fazer localizador, Mari. Voo 1020. Salvador, boa noite. Pega 363 Alfa. Boa noite, chegou 643, via chegada Bonf, desça 4 mil pés, ajuste 1013. Estabilizou o localizador, voo 805. Voo 805, complete LS, chame torre 1186. 186, bom serviço. Ótimo. Boa noite, torre Salvador, boa noite, voo 805.